Nascer 90, capítulo 45, meio a meio. As folhas de carvalho estavam secas e estavam sob os pés. Havia uma queda constante de folhas dos castanheiros que se estendiam por cima de onde elas estavam. Uma chuva amarela e lenta que imitava a secura do chão. É verdade que os índios conseguem andar pelos bosques sem fazerem barulho? Ou isso é só algo que dizem para as meninas escuteiras? Briana pontapeou um montinho de folhas secas de carvalho, fazendo com que elas voassem. Vestindo saias amplas e anáguas que ficavam presas nas folhas e galhinhos, nós parecíamos uma manada de elefantes. Bem, eles não conseguem fazer isso em tempo seco como este, a menos que pulem de galho em galho como chimpanzés. Com o tempo úmido, a coisa muda de figura. Até mesmo eu conseguiria andar sem fazer barulho. O chão parece-se com uma esponja. Ergui as saias para evitar que elas restolhassem num sabugueiro grande e baixei-me para olhar para a fruta. Era vermelho escura, mas ainda não tinha o tom preto que ganhava quando estava muito madura. Mais 2 dias, disse eu. Se a fôssemos usar para remédio, colhê-la-íamos agora, mas eu quero-as para fazer vinho e secá-las, e para isso têm que ter muito açúcar. Então esperamos até elas estarem prestes a cair dos pedúnculos. Certo. Que marco é este? Briana olhou à volta e sorriu. Não, não me diga. É aquela rocha grande que parece uma das cabeças da Ilha da Páscoa. Muito bem, disse eu contente. Justamente. Porque não mudará com as estações. Ao chegarmos à beira de um pequeno riacho, separámo-nos, atarefando-nos lentamente pelas margens do riacho abaixo. Pedi a Briana que colhesse agrião, enquanto eu procurava orelhas de Judas e outros cogumelos comestíveis. Observei-a discretamente, mantendo um olho no chão e outro nela. Ela estava dentro do riacho, com a água pelos joelhos e as saias erguidas, exibindo pernas compridas e torneadas, e caminhava lentamente, olhos atentos na água. Há já alguns dias que alguma coisa não estava bem. Primeiro pensei que o seu ar de tensão se devesse ao stress óbvio da nova situação na qual se encontrava. Mas nas últimas semanas, ela e Jamie tinham estabelecido um relacionamento que, apesar de ainda ser marcado pela timidez de ambas as partes, era cada vez mais caloroso. Eles gostavam um do outro e eu gostava de vê-los juntos. Mesmo assim, alguma coisa a incomodava. Fora há 3 anos que eu a deixara. 4, desde que ela me deixara para morar sozinha. E ela mudara. Era agora uma mulher formada. Eu não conseguia entendê-la tão facilmente como antes. Ela tinha a mania de Jamie, de esconder os sentimentos fortes atrás de uma máscara de calma. Isso eu conhecia bem nos dois. Em parte, eu decidira sair em busca de alimentos para ter uma desculpa para conversar com ela sozinha. Com Jamie, Ian e Lizzie em casa e o tráfego constante de empregados e visitantes que vinham chamar Jamie, ter uma conversa em particular era impossível. E se o que eu suspeitava fosse verdade, não era o tipo de conversa que pretendia ter perto de outras pessoas. Quando o meu cesto já estava meio cheio de orelhas de Judas, cor de laranja e densas, Briana apareceu molhada do riacho, com o cesto repleto de ramos grandes de agrião e de cavalinha. Secou os pés na bainha das anáguas e aproximou-se de mim à sombra dos enormes castanheiros. Entreguei-lhe o cantil de sidra e esperei que ela bebesse. — É o Roger? — perguntei sem papas na língua. Ela olhou para mim com olhos assustados e então vi que os seus ombros relaxavam. Estava a pensar se ainda conseguia fazer aquilo, disse ela. Aquilo o quê? Ler a minha mente. Esperava que conseguisse. Os seus lábios amplos estremeceram, tentando sorrir. Acho que estou um pouco enferrujada, disse eu, mas dá-me um momento. Estiquei a mão e afastei-lhe o cabelo do rosto. Ela olhou para mim, mas não fixou o olhar, devido à timidez. Um noitibó piou das sombras ao longe. Está tudo bem, querida, disse eu calmamente. De quanto tempo estás? O ar saiu-lhe dos pulmões numa expressão de alívio e o seu rosto relaxou. 2 meses. Nesse momento ela olhou-me nos olhos e eu senti um leve choque de diferença, do tipo que estava a receber desde a sua chegada. Antes o seu alívio era o de uma criança, um medo confidenciado, já meio apaziguado por saber que eu, de alguma forma, lidaria com ele. Mas agora era apenas o alívio de partilhar um segredo insuportável. Ela não esperava que eu remediasse as coisas. Saber que eu não poderia fazer nada, em nenhum caso, não me livrou da sensação irracional de perda. Ela apertou a minha mão como se me reconfortasse. E depois sentou-se encostada num tronco de árvore, estendendo as pernas à frente do corpo, pés compridos e descalços. Já sabia? Eu sentei-me ao lado dela com menos graciosidade. Acho que sim. Mas não sabia que sabia, se é que isso faz sentido. Olhando para ela agora, era óbvio a leve palidez da sua pele e as alterações da sua cor, o olhar de natureza íntima. Eu tinha notado, mas relacionar as mudanças com a falta de familiaridade e com o cansaço, e também com o turbilhão de emoções na sua busca por mim, no encontro com Jamie, na preocupação com a doença de Lizzie, na preocupação com Roger. Esta preocupação em especial ganhava uma nova dimensão. Credo, Roger. Ela anuiu, pálida sob a luz amarela, filtrada da sombra das folhas de castanheiro. Parecia ter icterícia, não sem motivo. Está a fazer 2 meses. Ele deveria estar aqui, a menos que algo tenha acontecido. A minha mente estava ocupada a fazer cálculos. 2 meses e agora estamos no início de novembro. As folhas sob nós eram grossas e macias, amarelas e castanhas, recém-caídas dos castanheiros e nogueiras. O meu coração acelerou no peito. Bri, tens de voltar. O quê? Ela olhou para mim. Voltar para onde? Para as pedras? Abanei uma mão agitada. Para a Escócia? E já? Ela olhou para mim, franzindo o sobrolho. Agora? Para quê? Respirei fundo, sentindo um conflito de emoções. Preocupação por Bree, medo por Roger, uma profunda tristeza por Jamie, que teria de desistir dela de novo, tão cedo, e por mim. Podes fazer a passagem grávida. Sabemos isso porque eu consegui passar contigo. Mas, querida, não podes fazer um bebé passar por aquilo. Aquilo não podes. Terminei de falar, impotente. Tu sabes como é. Fora há 3 anos que eu atravessara as pedras, mas lembrava-me muito bem da experiência. Os seus olhos ficaram escuros e o seu rosto empalideceu. Não podes atravessar uma criança, repeti, tentando controlar-me e pensar de uma maneira lógica. Seria como saltar das cataratas do Niágara com um bebé ao colo. Tens de voltar antes do bebé nascer, ou... Interrompi-me, fazendo cálculos. Estamos quase em novembro. Os navios não atravessam entre o fim de novembro e março. E tu não podes esperar até março. Isso significaria fazer uma viagem de 2 meses pelo Atlântico, com 6 ou 7 meses de gravidez. Se não deres à luz no navio, o que provavelmente te mataria, ou ao bebé, ou aos dois, ainda terias de percorrer 47 km até ao círculo e depois fazer a passagem e chegar ao outro lado. Briana, não podes fazer isso. Tens de voltar agora, o mais depressa que conseguirmos. E se eu for agora, como é que terei a certeza de que chegarei à época certa? Ela falava baixinho, mas os seus dedos faziam dobras no tecido da sua saia. Tu, acho bem, eu consegui, disse eu, sentindo o meu pânico inicial começar a tornar-se um pensamento racional. A mamã tinha o pai do outro lado. Ela olhou para mim. Independentemente de querer encontrá-lo ou não, tinha sentimentos fortes por ele. Ele tê-la-ia puxado. Ou eu. Mas ele não está lá. O seu rosto ficou tenso e depois relaxou. Roger sabia, sabe como, corrigiu-se ela. O livro de Gales Duncan dizia que era possível usar pedras preciosas para atravessar, para proteção e orientação. Mas tu e Roger estão só a adivinhar, argumentei. Assim como a maldita Gales Duncan. Talvez vocês nem precisem de pedras preciosas, nem de um elo forte. Nos contos de fadas antigos, quando as pessoas entram num reino de fadas e depois voltam, são sempre 200 anos. Se esse é o padrão, então correria o risco para descobrir se não é. E não é. Gales Duncan foi mais longe do que 200 anos. Ocorreu-me um pouco tarde que ela tinha pensado nisto tudo. Nada do que eu dizia a surpreendia. E isso significava também que ela tinha chegado à própria conclusão, que não envolvia ir de navio para a Escócia. Esfreguei as sobrancelhas com a mão, fazendo um esforço para me acalmar. Falar sobre Gales trouxera-me à mente outra lembrança, apesar de ser uma que eu tentara esquecer. Existe outra maneira, disse eu, lutando para me acalmar. Outra passagem, quero dizer. Fica no Haiti. Chamam-lhe agora Espanhola. Na floresta há pedras num monte, mas a abertura, a passagem, fica por baixo, numa caverna. O ar da floresta estava frio, mas não foram as sombras que fizeram a minha pele arrepiar-se. Esfreguei os braços, tentando acalmar o arrepio. Eu teria apagado todas as lembranças da caverna de Abandaué também. Já tinha tentado, mas não era um lugar fácil de esquecer. Já esteve lá? Ela inclinou-se, interessada. Sim, é um lugar horroroso. Mas as Índias estão muito mais próximas do que a Escócia. E os navios navegam entre Charleston e a Jamaica durante quase todo o ano. Respirei fundo, sentindo-me um pouco melhor. Não seria fácil passar pela floresta, mas ganharias um pouco de tempo, o suficiente para encontrarmos Roger, se ele ainda puder ser encontrado. Pensei eu, mas não lhe disse. Poderíamos lidar com esse medo mais tarde. Uma das folhas de castanheiro desceu a girar e caiu no colo de Briana, um amarelo vívido contra o tecido castanho. E ela pegou na folha, alisando a superfície cerosa, distraidamente com o polegar. Olhou para mim, os olhos azuis, atentos. E esse lugar funciona como o outro? Não sei como nenhum deles funciona. Parecia diferente, um som de sino em vez de um zumbido. Mas era uma passagem, sim. A mãe esteve lá, disse ela lentamente, olhando para mim com o senho franzido. Porquê? Porque é que quis voltar, depois de o ter encontrado? Ainda havia uma certa hesitação na voz dela. Não conseguia referir-se a Jamie como meu pai. Não. Teve a ver com Gales Duncan. Ela encontrou-a. Brianna arregalou os olhos. Ela está aqui? Não. Morreu. Respirei fundo, sentindo o choque de uma batida de machado subir pelo meu braço. Às vezes eu pensava em Gales quando estava sozinha na floresta. Às vezes acreditava que ouvia a voz dela atrás de mim e virava-me rapidamente, mas não via nada além dos galhos das árvores a balançar ao vento. Mas de vez em quando sentia os olhos dela, verdes e claros, como a madeira na primavera. Bem morta, disse com firmeza, e mudei de assunto. Como é que isto aconteceu? Não valia a pena fingir a que é que eu me referia. Ela olhou para mim diretamente, erguendo uma sobrancelha. A mãe é a médica. Quantas maneiras existem? Devolvi o olhar com interesse. Nem sequer pensaste em tomar precauções? Ela arregalou os olhos, franzindo as sobrancelhas grossas. Eu não estava a planear fazer sexo aqui. Levei as mãos à cabeça, enfiando os dedos no couro cabeludo, desesperada. Achas que as pessoas planeiam isso? Santo Deus! Quantas vezes fui àquela tua escola para falar sobre... Muitas vezes. Todos os anos. A minha mãe, a enciclopédia do sexo, tem ideia de como eu me sentia envergonhada por ver a minha mãe de pé, na frente de todos, a desenhar pênis? Ela corou muito, irada com a recordação. Talvez não tenha feito as coisas tão bem, disse eu com firmeza, uma vez que não soubeste reconhecer um quando o viste. Ela olhou para mim com os olhos vermelhos, mas relaxou quando viu que eu estava a brincar ou a tentar brincar. Muito bem, disse ela. Bem, eles parecem muito diferentes em três dimensões. Sem esperar aquela resposta, eu ri-me. Depois de um momento de hesitação, ela riu-se também, hesitante. Sabes a que me refiro? Dei-te aquela receita antes de partir. Ela olhou para mim por cima do nariz comprido. Sim, e nunca me senti tão chocada na minha vida. A mãe pensou que eu sairia por aí a fazer sexo com meio mundo assim que partisse? Estás a dizer que só a minha presença o impedia? Os cantos dos lábios de Bri tremeram. Bom, não só isso, disse ela. Mas a mãe impedia isso. A mãe e o pai. Quero dizer, eu não queria decepcionar-vos. A tremura intensificou-se de repente e eu abracei-a com força, sentindo o seu cabelo macio no meu rosto. Não podias decepcionar-nos, querida, murmurei, aconchegando-a. Nós nunca ficaríamos decepcionados contigo. Nunca. Senti a tensão e a preocupação desaparecerem enquanto a abraçava. Finalmente ela respirou fundo e afastou-se. Talvez não a mãe ou o pai, disse ela. Mas e... Ela inclinou a cabeça em direção à casa, agora invisível. Ele não vai... Comecei a dizer, mas depois parei. A verdade é que eu não sabia o que Jamie faria. Por um lado, ele tinha a tendência de achar Brianna incrível. Por outro, tinha opiniões a respeito da honra sexual, que só podiam ser descritas por motivos óbvios como antiquadas. E não se inibia em expressá-las. Era mundano, bem educado, tolerante e compassivo. Mas isso não significava de modo algum que partilhasse ou compreendesse as sensibilidades modernas. Eu sabia muito bem que ele não compreendia e não conseguia imaginar a sua atitude em relação a Roger, que se fosse tolerante, no mínimo. Bem, disse eu de modo dúbio, não me assustaria se ele quisesse dar um soco no Roger ou algo assim. Mas não te preocupes, acrescentei, observando o seu olhar alarmado. Ele ama-te, acrescentei. E afastei uma madeixa de cabelo do seu rosto corado. Não vai deixar de te amar. Levantei-me, espanando as folhas amarelas da saia. Então teremos um bocadinho de tempo, mas nenhum para desperdiçar. Jamie pode mandar um aviso rio abaixo para que as pessoas fiquem atentas à procura de Roger. Por falar em Roger, hesitei puxando uma farpa de madeira da manga. Suponho que ele não sabe disto, pois não? Brianna respirou fundo e apertou a folha com força, esmagando-a. Bem, há um pequeno problema com isto tudo, disse ela. Olhou para mim e de repente voltou a ser a minha menina. Não é do Roger. O quê? Perguntei estupidamente. Não é do Roger, o bebê, disse ela entre dentes. Eu sentei-me ao lado dela mais uma vez. A sua preocupação com Roger de repente tomou novas dimensões. De quem é? Perguntei. Daqui ou de lá? Até à medida que eu falava, já fazia contas. Tinha de ser de alguém daqui, do passado. Se tivesse sido com um homem da época dela, ela estaria grávida de mais 2 meses. Não só do passado, então, mas daqui, das colónias. Eu não estava a planear fazer sexo, dissera ela. Não, claro que não. Não contara a Roger com medo de que ele a seguisse. Ele era a sua âncora, a sua chave para o futuro. Mas nesse caso... Daqui, disse ela, confirmando o meu raciocínio. Enfiou a mão no bolso da camisa e tirou de lá algo. Estendeu-me a mão e abriu-a automaticamente. Jesus H. Roosevelt Cristo! A velha aliança de ouro de casamento brilhava ao sol e eu peguei nela num reflexo. Estava quente por ter sido guardada próxima da sua pele, mas senti um frio profundo entranhar-se-me nos dedos. Bonnie? Perguntei. Stephen Bonnie? Ela engoliu em seco, anuindo com a cabeça brevemente. Não ia contar-lhe. Não ia conseguir. Não depois de Ian me ter contado sobre o que aconteceu no Rio. No início eu não sabia o que o pá faria. Temi que ele me culpasse. E depois, quando o conheci um pouco melhor, percebi que ele tentaria encontrar Bonnie. É o que o papá teria feito. Não podia permitir que ele fizesse isso. A mãe conheceu aquele homem, sabe como ele é. Ela estava sentada ao sol, mas estremeceu e esfregou os braços, como se estivesse com frio. Sei, sim, disse eu. Os meus lábios estavam trancados. As suas palavras ecoavam-me nos ouvidos. Eu não estava a planear fazer sexo. Não ia conseguir. Temi que ele me culpasse. O que é que ele te fez? Perguntei e fiquei surpreendida ao ver que a minha voz estava calma. Ele magoou-te, querida? Ela fez uma careta e abraçou os joelhos contra o peito. Não me chame assim, está bem? Não agora. Estiquei o braço para lhe tocar, mas ela encolheu-se mais e eu baixei a mão. Queres contar-me? Eu não queria saber. Também queria fingir que não tinha acontecido. Ela olhou para mim, os lábios contraídos, a formar uma linha reta e branca. Não, disse ela, não, não, não quero. Mas acho melhor contar.